bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Em 5 segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. Passam 2 minutos das 6 da tarde. 2 minutos das 5 da tarde em Portugal Continental e este é o 82º dia do ano, faltando assim 283 dias para o termo de 2024. Sejam bem-vindos à emissão do dia 23 de março de Flashback, hoje que é o Dia Mundial da Meteorologia. Pensamento do dia para hoje: amei e continuarei a amar as matemáticas por não admitirem a hipocrisia nem a falta de objetividade. Uma frase de Stendhal, ele que nasceu em 1783, faleceu em 1842 e era um escritor francês. Exatamente. Sejam então bem-vindos a esta primeira hora de Flashback para ouvir e recordar até às 8 da noite. Honras de abertura com Scorpions e Winds of Change. Fiquem por aí. Hoje temos muita coisa para conversar e, sobretudo, estou super feliz de estar de volta. Follow the Moscow down to Gonky Park, listening to the wind of change. Passing by, listening to the wind of change. Tomorrow.

impacta de formas muito variadas a nossa vida. Faz revelações, mostra o caminho, influencia decisões, relações, etc, etc, etc. Para além de nos recompensar pelo trabalho árduo efetuado durante a fase de lua anterior, poderá ajudar a engravidar, por exemplo, e até despoletar o parto. É verdade, a lua cheia tem coisas destas. Porém, nem tudo são rosas. Os seus efeitos nem sempre são positivos, porque dependem da sua posição. No dia 25 de março, às 7 da manhã, hora de Lisboa, a lua cheia vai ocorrer a 5 graus do signo de Balança. Atenção, Balança, boas novidades para vocês. Mas, quais serão então os impactos desta lua cheia na próxima segunda-feira? Como é que isto tudo se vai passar? É o que nós vamos ficar a descobrir durante estas 2 horas de emissão de flashback, com muitas recordações e muita música linda, linda de morrer à mistura. Recordação para um live de 1977, os Eagles. Você de certeza que já reconheceu estes acordes? Como é óbvio, Hotel California. But they just can't kill the beast. Last thing I remember. 13 avril 2024. Soirée exclusive avec l'artiste George Freyda. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste George Freyda et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors, écoutez et appréciez ces quelques extraits. Cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz, é uma franqueza tão repentina, é fruto cheio de perfume o meu país. Gosto muito deste nosso tiro. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir George Freyda et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Asado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamalish à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Glirou à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintinho da Nossa Terra à Orléans-la-Source. Les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagné à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montisson à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec George Freyda et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Claro, como não poderia deixar de ser a melhor rádio do mundo. Portanto, não esqueçam, vamos todos ao baile com o George Freyda, o grande George Freyda. Neste programa de hoje de Arc-en-Ciel estamos a falar sobre a lua cheia do dia 25, portanto de segunda-feira próxima, assim que o eclipse lunar que vai ter ocasião na mesma data, exatamente. A lua cheia que está em balança, portanto um balanço das relações. Quando uma lua cheia está em balança, significa que o sol está em carneiro e a lua está à sua frente, no grau mais próximo do zodíaco em balança. E isto representa uma oposição do sol e da lua. Esta oposição entre os dois astros situa-se exatamente entre as casas astrológicas 1 e 7, ou seja, o sol em carneiro situa-se na casa 1 e a lua em balança situa-se na casa 7. A casa 1 é a casa do eu, enquanto que a casa 7 é a casa do eu mais o outro, ou seja, eu mais tu. Esta é a casa da relação com o outro. A casa 7 está também associada à vida a dois, como não poderia deixar de ser, como o nome indica. No plano socioprofissional, ela encarna as parcerias comerciais ou profissionais. Simboliza também a união conjugal e compromissos contratuais. A lua cheia em balança incentiva então a rever os nossos compromissos e obrigações que temos perante os nossos parceiros. Será assim a oportunidade de fazer um balanço das relações e mudar tudo aquilo que não está a funcionar. Temos que aproveitar muito bem esta lua cheia de segunda-feira e este eclipse lunar. Vamos falar justamente sobre todas estas coisas ao longo destas duas horas de programa de hoje, com grandes recordações sempre à mistura. E este é um querido amigo de quem eu tenho imensas saudades, José Manuel Concha. Aqui ele que vai cantar Dreamin', Sonhos com os Lucky Duckies. Dreamin', I'm always dreamin'. Dreamin', life will be mine. surgeon, open. Someday I'll find someone, someone to love me, someone to need me. But until then, oh, well, keep on dreaming, keep right on dreaming. Till my dreaming comes true. Sueños, siempre son sueños. Sueños, jovens de amor. Não sei viver sem sonhos. Chama, pode dizer, essa senhora dos meus sonhos, sempre só sonhos, sonhos, e o meu sonho é. Incrível, este tema lindíssimo dos anos 60, não poderia ter caído melhor, meu querido José Manuel Concha. Mesmo, que saudades de fazer umas noitadas assim valentes e de cantarmos juntos e tanta coisa, tanta coisa. Ah, sabe tão bem este flashback, sabem? Quando nós começamos assim a divagar e a sonhar e a lembrarmos-nos de coisas lindas do passado. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Alright, when you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. ¶¶

melodias inesquecíveis. Sempre assim, todos os sábados, entre as 6 e as 8 da noite, com o nosso flashback habitual. Espero que esteja a ser do seu intergosto. Eu, depois de algumas semanas um bocadinho doente, sem poder vir até aqui assim, eu estava era com saudades demais. É bom demais estar de volta, acreditem. Culture Club, Karma Chameleon. Até às 8 da noite, é assim mesmo que nós construímos esse passado. Hoje, duas de seguida, assim direitinhas, com os Culture Club, depois de Karma Chameleon. Esta era das minhas favoritas deles. Do You Really Want to Hurt Me? it's true, you do not know. Estas recordações, que bom. Olha, um beijinho muito grande também para o Sr. Humberto. Já tínhamos saudades, nós também. Eu também já tinha muitas saudades, Humberto. Muito sinceramente, isto já me fazia muita, muita, muita falta. Não se percam nas horas, porque já estamos a 15 minutos das 7 da tarde. Onde cá, pelo menos aqui em França, isto já é a mistura do português e do francês, é um franguês tremendo. Este é o 82º dia do ano, faltam 283 dias para o termo de 2024 e o pensamento de hoje é amei e continuarei a amar as matemáticas por não admitirem a hipocrisia nem a falta de objetividade. Uma frase célebre do escritor francês Marie-Henri Bayle Stendhal, autor de Vermelho e o Negro, A Cartucha de Parma e precursor também do realismo inspirador do Nouveau Roman do século XX. Ele que morreu aos 59 anos, neste mesmo dia 23 de março, mas no ano de 1842. Mais uma outra curiosidade é que, se você não sabia, então fique lá a saber que hoje, dia 23 de março, é o Dia Mundial da Meteorologia. Ah, pois é, bebê. Sabia desta? Sabia, diga lá. Não sabia, pois não. Ah, sabia porque eu já tinha dito no início do programa. Pronto, está bem. Assim já percebo melhor. Mais outra grande recordação da minha juventude, porque a minha juventude foi a melhor juventude do mundo. Gostei imenso deste filme, vi este filme não sei quantas vezes. Limal, Never Ending Story. Chegamos muito rapidamente ao sinal horário das 7 da tarde, bem rapidamente. Estamos a apenas 10 minutos. Epá, não se perca nas horas, porque está a começar a escurecer, está a ficar cada vez mais frio e daqui a nada você vai ver. Se calhar até vamos ter por aí umas belas gotinhas de água, se é que já não começaram a cair. Nós por aqui sim, e durante estas duas horas hoje, vamos estar a falar do eclipse lunar de segunda-feira, assim, e também, aliás, da lua cheia, esta lua cheia que se produz na segunda-feira, dia 25, às 7 da manhã, portanto, hora de Lisboa, ou seja, aqui em França, vamos poder ver tudo isto acontecer às 8 da manhã, e isto tudo a 5 graus do signo de balança, a lua cheia, não sei se a lua cheira ou não, muito sinceramente, e também não quero descobrir, porque não, acho que já não tenho força para chegar tão longe. A lua cheia do 25 de março traz-nos intuição e compreensão. É verdade, ela vai estar em balança, mas ocorrerá também este eclipse lunar penumbral. Recordamos que um eclipse lunar penumbral ocorre quando a Lua se encontra na sombra da Terra, ou seja, se estivesse na Lua no momento deste eclipse, já não ia conseguir ver o Sol por causa da Terra. Estão a perceber a cena? Esta configuração ocorre apenas durante a Lua cheia, que é incrível, que é exatamente quando a Lua está no oposto do Sol. Trata-se de um eclipse parcial da Lua, pois no momento do eclipse os astros não estarão totalmente alinhados. E assim o objeto eclipsado, neste caso a Lua, não será na sua totalidade. Mas temos que saber e compreender que um eclipse lunar tem um impacto maior do que uma Lua cheia. Este age sobre as nossas emoções e o nosso mundo interior. Ele revela e destaca algo essencial. Além disto, como neste 25 de março a Lua cheia em balança estará ligada a Neptuno, que está em Peixes, e a Plutão em Aquário, aumentará ainda mais a sua força. É verdade. Ou seja, a nossa intuição e os nossos sentimentos serão ainda mais fortes. A tudo isto convém acrescentar que, alguns dias antes do dia 22, a conjuntura Vênus-Saturno já estará alertado para analisar as relações, vamos dizer assim, apontando possíveis insatisfações. Portanto, se você está a pensar que anda um bocado birrento ou um bocado birrenta, não é nada disso, hein? É que efetivamente tudo já está alertado para analisar as relações de cada um de nós. E como já é no dia 22, portanto, já podemos considerar mesmo que desde ontem tudo já está a colocar-se em ordem, exatamente, para este eclipse lunar, para esta lua cheia. Resumindo, esta lua cheia e este eclipse parcial da lua em balança aumentam a nossa intuição e o nosso sentido psicológico para melhorar as relações em risco. Perceberam? Portanto, para melhorar o diálogo, onde este, por exemplo, já não existia ou existia muito pouco. Vocês vão ver que as coisas se vão encaminhar pequeno a pequeno. Os astros vão aconselhá-lo para fazer um esforço de compreensão e de adaptação aos parceiros privados ou profissionais, para que a harmonia e o equilíbrio voltem a ser uma realidade. Exatamente. Na próxima hora vamos falar justamente sobre estas influências signo a signo, como é nosso apanágio por aqui, nunca esquecendo que a lua cheia de março em balança afetará cada um dos signos do zodíaco de uma forma muito diferente da outra, mas vai influenciar mais intensamente os nativos de, atenção aos signos, balança, carneiro, capricórnio, caranguejo, gêmeos, leão, sagitário e aquário. Os signos com um ascendente num dos referidos, portanto, num destes signos que eu acabei de dizer, não é? Serão também mais sensíveis a esta lua cheia. Os efeitos da lua cheia começam sempre um pouco antes dela e terminam sempre um bocadinho depois, ou seja, os efeitos já se começam a sentir durante a partir de hoje e vão se prolongar até terça-feira, quarta-feira. Portanto, faça bastante atenção a todas estas conjunturas astrológicas, não é? E a partir das 7 da tarde vamos então começar a falar sobre o que se vai passar nas sensações e no feeling de cada signo astrológico que nós temos aqui, assim, ok? Entretanto, mais uma grande música, como não poderia deixar de ser, para nos levar exatamente até ao sinal horário das 7 da tarde. E esta eu adoro. Adoro! True Blue, Madonna. Isto era a altura em que ela era uma loiraça e que se sentia like a virgin. Oh yes, baby. Avec l'artiste Georges Freire. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Freire et tous ses musiciens le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste?

time to get up that great big hula of hope for a destination. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Até às 8 da noite, e hoje estamos justamente, durante estas duas horas, a falar sobre o eclipse lunar, que é um evento que chama mesmo a nossa atenção. E isto porque este acontecimento revisita novas energias. Os eclipses são aceleradores de situações que estão para ocorrer na nossa vida. Eles podem antecipar uma situação que só ocorreria, por exemplo, daqui a 6 meses, ok? Geralmente, os eclipses lunares finalizam situações. Já os eclipses solares iniciam algo. Os eclipses costumam levantar a poeira debaixo do tapete, por assim dizer. Tudo o que está a ser atrasado e arrastado costuma dar à costa alguns dias depois de um eclipse. Desta vez presenciaremos o eclipse lunar penumbral. Este fenómeno ocorre quando a Lua percorre a penumbra da Terra, recebendo uma pequena porção dos raios solares. O eclipse será visível em grande parte da Europa e da África, norte e leste da Ásia, América do Norte, América do Sul, no Ártico, na Antártica e parte também da Austrália. Durante este eclipse, nós temos então um momento perfeito para potencializar simpatias e rituais para aqueles que acreditam e que fazem e que gostam, como é óbvio, não é? No dia 25, teremos então a mais forte energia da harmonia, da justiça, da beleza e do romantismo. E isto porque a Lua emana potentes energias. Quando um evento astrológico desta magnitude acontece, canalizá-lo para alcançar ou trazer algo tem ainda mais chances do que o normal para dar certo. Ah, excelente, é ou não é? Já está frio lá fora. Já está muito frio. Esta é para aquecer, ok? And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. Was you? De Aretha Franklin com este You Make Me Feel Like a Natural Woman. Dia 23 de março, hoje, Dia Mundial de Meteorologia, é verdade. É o 82º dia do ano, faltando assim 283 dias para o termo de 2024. O pensamento do dia para hoje tem sido: amei e continuarei a amar as matemáticas por não admitirem a hipocrisia nem a falta de objetividade. Uma frase célebre do escritor francês Marie-Henri Bayle Stendhal, autor de Vermelho e o Negro, A Cartucha de Parma e precursor do realismo inspirado do Nouveau Roman do século XX. Muita música ainda para ouvir, muitas recordações, mas vamos começar a falar de como é que este eclipse lunar penumbral e a lua cheia de segunda-feira influenciam os signos a partir de hoje e até à próxima quarta-feira. E começamos justamente com o signo de Carneiro. Se você é do signo de Carneiro, então, sob a influência da lua cheia e de Mercúrio, você será encorajado ou encorajada a ser mais expressivo e a adaptar o seu discurso ao seu público-alvo para melhor convencer quem você tem que convencer. Estávamos em 1987, se não estou em erro, não tenho a certeza absoluta, mas esta música partiu-me toda. Gazebo, já lá se recorda, I Like Chopin. continuar a falar sobre este eclipse lunar e a lua cheia e como eles afetarão então os nossos signos do zodíaco, as nossas pessoas, efetivamente é isso, até quarta-feira da semana que vem. Touro, não deixe fugir a oportunidade de marcar um encontro essencial, quer seja a nível profissional ou amoroso. O seu charme funcionará da melhor maneira, por isso, avance, sem medos. Se você é do signo de Gêmeos, então, saboreie momentos de cumplicidade com a sua cara metade, se a tiver, e as suas crianças. Não se limite e deixe falar o seu coração para poder expressar como deve de ser o amor que sente. Continuando então com os signos e as previsões para estes próximos 4 dias. Signo de caranguejo. Uma boa notícia na sua vida íntima ou uma boa reunião de família deixá-lo-á bem feliz. Até as suas plantas dançarão de felicidade. Olhe só que bom. Se você já é do signo de leão, então, com a lua cheia e este eclipse, está na hora de aumentar a sua motivação profissional e ativar o seu lado social. Saia da sua toca. Brilhe. Ah, quero melhor do que isto. Nem a hipótese. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Flashback. Catarina, incursão na boa música portuguesa, tudo o que se faz de muito bom em Portugal. E o Rui Veloso não poderia faltar por aqui, está mesmo fora de questão que passe um sábado em que eu não passe Rui Veloso. Grande fanzoca que eu sou. Esta é uma versão muito bonita do Primeiro Beijo, Rui Veloso com o grande senhor Tito Paris. Chapéu, Primeiro Beijo. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim a tua caixa de segredo. Queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada. Um três-toque para trás de gol, um teu olho tinha carteira, com checo de boca verde e cheiro do shampoo. Cata que nem em dormir, se mentir, anda a pecar. Tem gente que já sabe, tens amor, tem pavor. Da minha primeira beijinho, nunca querer ficar sem castigo. Aqueles que separamos do amor. Promete lá outro encontro. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor de jasmim. Chicla de mentol e eu gosto dela assim. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara. Muito mais é o que nos une. Para ouvir e recordar sempre GNR com estas dunas. E que saudades que eu tenho das dunas na costa da Caparica. Ai. Alcatrão sujos, Doug Martin. Yeah. Eu vou be sem cerimônia o chá, sombra uma banheira do curar. Num lago era só shampoo. Entendi como uma pedra que mata. Senti as nossas vidas separadas. Ai, oh. Seis minutos ao som dos GNR com este Analise. Em português, como convém. Agora até já aí, um arroz chau chau. Mais uns minutos, está quase, está quase. Já falámos então de como é que esta lua cheia e o eclipse lunar de segunda-feira vão afetar carneiro, touro, gêmeos, caranguejo e leão. Vamos então saber qual é que será o caso para o signo de Virgem. Com os seus argumentos, a sua situação financeira poderá mudar de forma inesperada para o lado rentável. Portanto, diga com muito tato aquilo que você pretende, ok, Virgem? Com calma, calma. E depois balança. Ah, balança. A lua cheia e o eclipse lunar balança no seu signo dar-lhe-ão misteriosos poderes. Atenção, Bruno. Muito sensível, desenvolverá o seu lado médium e vai tentar captar o invisível. É verdade. Com calma, hein? Não convém assustar-se. Faça bom uso deste poder. Escorpião, a lua cheia iluminará a sua vida, mesmo se o seu espírito parecer hibernado. A primavera chegará ao seu coração, enchendo-a de flores. Ai, que lindo, que romântico. Nossa, epá. Nós vamos à música, porque realmente esta semana vai ser uma coisa assim. Vai ser uma cena muito fechada esta semana. Lua cheia, eclipse lunar às 7 da manhã. 7 da manhã de Lisboa, 8 da manhã aqui. Vamos ver, ok? not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart. Charles Heddy com este Would I Lie to You, Baby? Would I Lie to You? Já a seguir, Blueberry Hill, Non-Stop Headed. Portanto, é para mesmo ficar a ouvir, porque vai ser em Zurich. Continuamos por aqui assim com, como é óbvio, a lua cheia e o eclipse lunar e as previsões signo a signo para estes quatro dias que se seguem. E vamos então passar para o signo de Sagitário. A lua cheia aumentará a sua criatividade e o seu lado infantil. Deixe-se surpreender pelos outros. Converse com muito humor. Aproveite. Capricórnio. Converse, argumente, porque graças aos seus talentos de orador, você poderá encontrar uma solução profissional ou familiar segundo as suas prioridades atuais. Exatamente. Grab another flashback from yesteryear. Thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still. Vamos então entrando assim na reta final desta segunda e última hora de emissão do Flashback para este 23 de março. Estamos a falar sobre as repercussões da próxima lua cheia na segunda-feira e também da eclipse lunar. E como é que vai ser então com os signos? Aquário, a sua intuição aumentará, mas deverá admitir que nem sempre será possível resolver conflitos com um pensamento telepático. Vai ter que falar mesmo. A comunicação verbal é a melhor opção, Aquário. Está bem? Ninguém tem bola de cristal para ler os seus pensamentos. Reflita nisto. E, por fim, o signo de peixes. A lua cheia levará a meditar. Feche os olhos e entre em relação com os seus antepassados. Peça-lhes conselhos, poderão ajudá-lo e trazer-lhe muitas alegrias. Alegrias, alegrias também, que nos traz, sem dúvida nenhuma, são as nossas músicas e as nossas recordações. É ou não é? É mesmo. Sonhando, acordado, perdido o tempo, pairando no ar. Quando escuto no rádio a nossa canção, como é bom recordar. Lentamente até às 8 da noite. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take these tears away. I need your arms to hold me now. The nights are so unkind. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt. Cause when you walked out the door and walked out of my life, uncry these tears. I've cried so many nights. Unbreak my heart. My heart. Take back that sad word goodbye. Bring back the joy to my life. A voz de Toni Braxton com este Unbreak My Heart, este intemporal Unbreak My Heart. Ficam por aqui as minhas despedidas. Foi um prazer enorme estar de volta à antena e saber que você está daí desse lado a ouvir-se o Flashback. Eu prometo e prometo mesmo estar de volta sábado que vem. Não me apetece nunca mais voltar a deixar-vos a sério. Ah, assim Deus me guarde e eu estarei por aqui todas as semanas. Assim Deus me guarde, muito sinceramente. Momentos eternos. Momentos eternos. Coração não esquece. É pra ouvir, é pra se apaixonar. Essa é a rádio. E foi assim este programa para o dia 23 de março, o Dia Mundial da Meteorologia, onde a nossa frase do dia tem sido: amei e continuarei a amar as matemáticas por não admitirem a hipocrisia nem a falta de objetividade. E eu ainda juntaria aquilo que o meu pai sempre dizia: ei, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais. Este é o 82º dia do ano e faltam 283 dias para o termo de 2024. Faltam também 7 diazinhas para eu estar de volta à antena. Até lá, fiquem muito, muito bem. Que Deus vos abençoe. Que tenham uma excelente, excelente semana com eclipse lunar, com lua cheia na segunda-feira, com muitas coisas boas que tudo isto vai trazer a cada um de nós e com muitas bênçãos de Deus. Até sábado, se Deus quiser. E para terminar, Jennifer Rush, que nos vai levar direitinhos ao sinal horário das 8 da noite. Quem não se lembra desta? The Power of Love. Com barcos, com sirenes, é assim mesmo, atenção. O CD começava exatamente assim. Até sábado. Of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I da vista, perto do coração. Antena 1, são 19 horas.